Feche os seus olhos e diga assim: Espírito Santo, eis-me aqui na tua casa, eis-me aqui, ó amado meu, Deus meu, em quem confio, eis-me aqui, Senhor. Desde já eu te peço, perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, mas não me deixe sair daqui, Senhor, sem ter uma experiência contigo. Não me deixe sair daqui hoje sem que o Senhor não toque na minha vida para fazer a tua vontade. Porque é por isso que eu vim. Eu vim para fazer a tua vontade. Eu vim para me entregar. Entregar toda a minha vida. Entregar tudo que há em mim. Para que o Senhor faça em mim o teu querer. Porque eu estou certo de que a tua vontade é de me fazer um vencedor. A tua vontade é de que a minha vida te glorifique com vitórias. Por isso, meu Deus, me tome em tuas mãos e faz o teu querer em mim. Se o meu coração se apresentar duro, quebranta o meu coração. Se o meu entendimento faltar, me dá entendimento, Senhor. Me faz te enxergar na minha vida, me faz te perceber nos meus caminhos e realize em mim os teus sonhos, em nome de Jesus. Diga: eu também peço por cada pessoa que o Senhor marcou com ela de estar aqui e o mal está impedindo ela de chegar. Visita cada uma delas, cada uma. E em nome de Jesus, envia os teus anjos, envia o teu poder, a tua presença lá na casa, lá onde ela está. E todo impedimento caia por terra. Em nome de Jesus, todas elas consigam chegar até aqui, ainda que sob as tuas asas. Em nome de Jesus, feche os olhos. Vamos adorar o nosso Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele se importa com você, ele compreende o teu caminhar. Nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o teu caminhar. Nunca viu um amor tão grande. Desiste. Ele não desiste. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram. fizeram chorar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o teu passado e não desiste de você. Diga, igreja, ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa. Ele se importa com você. Ele compreende. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi amor Nunca tão grande. Nunca vi um amor tão grande assim. Diga. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Aleluia. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Não desiste. Não desiste. Ele não desiste. Aleluia. Não importa quem você é. Nós te adoramos. Não importa o que você fez. Jesus conhece. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e desespero te fizeram chorar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Louve, igreja, louve ao Senhor. Se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande. Diga, igreja. Ele não. Ele se importa. Ele se importa com você. Ele compreende. Nunca vi amor tão grande. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos, porque no momento da adoração é o momento que quem conhece a Deus, quem ama a Deus, conversa com Deus. Se todo mundo está adorando, por que que você está de olhos abertos? Todo mundo conversando com Deus? Você tem que fechar seus olhos. Conversar com Deus. Você tem que convidar Ele para entrar na sua vida. Você tem que chamar a atenção de Deus. Você tem que chamar a atenção de Deus. Para que Ele venha te visitar. E você chama a atenção dele quando você abre o coração, quando você pede para ele entrar. Por isso feche os seus olhos e convida o Espírito de Deus para entrar na sua vida. Convida o Espírito de Deus para fluir em todo o seu ser. Convida ele com carinho. Pede para ele reinar em mim. Fala, vem reinar, Senhor. Vem encher a minha vida da tua presença. Vem encher a minha vida do teu poder. Vem me ungir, me consagrar. vem me santificar. Começa a orar, começa a conversar com Deus, começa a dizer para Deus o quanto que Ele é importante na sua vida. Conversa com o Espírito Santo, fala para Ele do valor que Ele tem para você, fala para Ele o quanto que você quer que Ele te encha, que Ele preencha o seu interior, que Ele preencha a sua vida. Conversa com Deus. Aleluia. Nós te adoramos, nós te amamos. Vem, meu Pai amado e querido, vem fazer morada no nosso coração. Vem nos encher da Tua presença, do Teu carinho, porque nós não temos outro além de Ti. Nós não temos outro Deus, não. Nós não temos outro Salvador. Nós não temos mais nenhum outro que opere em nossas vidas milagre. Nós só temos a Ti, ó Senhor. Por isso nos atende, por isso nos responde, por isso vem e desce aqui nesse lugar para nos visitar, para nos tocar, para perdoar os nossos erros, para perdoar as nossas falhas. Desce aqui nesse lugar para nos ensinar a te servir, a nos ensinar a viver da fé, porque te amamos de todo o nosso coração. Vem, coloque em nossos lábios um cântico, coloque em nossos lábios adoração, coloque em nossos lábios palavras que te glorificam. Aleluia. Pois és digno de glória, digno de honra. Eu quero nascer no teu Espírito. Eu quero fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, cante. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em sua presença, diga, igreja. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que chorar e gritar, se tiver que gritar, eu chorarei. Se tiver que chorar, se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Louve, igreja, eu quero nascer do teu espírito. Diga, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, de doce espírito, que a minha vida seja tua. Jesus, eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Levanta as mãos para os céus e diga assim: glória a Deus. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eu já tomo posse da minha vitória. Eu já tomo posse do meu milagre, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte. Bem forte, bem poderosa. Amém? Boa noite, igreja. Dá boa noite para a pessoa do seu lado.